Salvador, boa noite, Oxanã 6303. Controle Salvador, cordial boa noite. Tan 3152, decolado 10, cruza 1900 pés na Pucaju, Aracaju. Tan 3152, boa noite. Contato radar, Sobol 330, saída Puca. Sobol 330, na saída Puca, Tan 3152. Azul 4209, após pelo para segue 2000 pés, favorizada final ILS, reporte estabilizado. Pastelou 2000 pés, estará estabilizado. Azul 4209. Patrone, boa noite. Rio 5972, cliente da Alfa. Rio 5972, boa noite. A sua identificação, autorizada a chegada a bom. Desça para 4000 pés, o ajuste no 03. 1901. 3. 3, padrão. Pronto. Panamá 313, Guarulhos, nível 3620, autorizado. Aerovia Peruísque 50. Decola pistão no zero após decolagem de curva à direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco Victor, Bidev. Aciona 5573, controle 119, decimal 8. Autorizado 360, Guarulhos, na Peruísque. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Transponder 573 e o controle 19-8, é o Oxanã 6313. Correto, Porto 1, chame pronto, Oxanã 6313, ajuste padrão 613. E ajuste 613, Porto 1, obrigado, chamaremos. Salvador, boa noite. Altan 3662, próximo ao ponto esperão no zero, pronto. Boa noite, 362, além decola, pistão no zero, vento 080 graus com 08 nós. Além decola no zero, Altan 3662. Salvador, voo 1076, estabilizando 19.507. 076, sua identificação. Troa de STAP para a chegada Mari, descendo ao 050. Troa de STAP, descendo para 050, voo 1076. 098, boa noite para o senhor também, 3662. Salvador, boa noite, o senhor 3662, para a cidade de Perfilá, Pucas de Parque, 2700 agora. 3662, boa noite, contato radar, Fadal 370, sai da Pucas. Contato radar, 3662. Salvador, boa noite, gol 9075. Gol 9075, boa noite, senhor de identificação, autorizada a chegada, bom, desça o 060. Ficou ponto, desce ao 060, gol 9075. 3152, chame Recife, 125, decimal 45. A 05, Brasília, eu tenho autorizado 360, copia? Por favor. 405 Brasília, nível 3620, autorizado. Aerovia Pezulu 17. Decola da 10 com curva direita na subida Gole, transição Ofito. Aciona 5556, controle 119, decimal 8. Quem chegou 1405, pista 10, decola, primeira curva direita, Gole Ofito, 5556, transponto 198, controle de saída 1405. 360, Pezulu 17. Da 3152. 3152, Recife 125, decimal 45. Recife 12545, até a próxima, obrigado. Estabilizado no ILS, azul 4209. Azul 4209, complete a aproximação, chame torre no 8, decimal 95. Confirme a torre? 1918, decimal 95. 1895, 4209. Rio 5972, prossegue 2000 pés, está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, está autorizado ILS, reportará estabilizado. 5972. 2, senhor. Estimativo. Mas está em cima ainda. Porta com embaixo. Afirmativo, 4209. Baixado, checado, passou externo, azul 4209. 209, tem livre pouso, pistão no 0, vento 0, 90 graus com 08 nós. Livre pouso na 10, 4209. 604 no 02, está livre, chame táxi. Autorizado, pegue a treinamento, chame para o táxi, gol 604. Solo Salvador, muito 8, boa noite, WebJet 6747. Está com a informação Bravo, autorização de tráfego para Guarulhos 340. 6747, Guarulhos, nível 340 autorizado. Aerovia Peruísque 50. Decola da pista 10 após decolagem, curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev. Aciona 5571, controle 119, decimal 8, Web 6747. Autorizado Guarulhos 340, via Peruísque 50. Pista em uso 210, decola curva direita da El, Leda, Bidev. Transponder 5571, controle 6198, Web 6747, está no portão 3, vai chamar quando pronto para puxar bem estacionamento. Correto, Web 6747. Salvador, muito boa noite, é o Trip 55 no 5, mantendo 140 na passando bonde no momento, proa pra Bonfi. Quando possível, solicita voar direto pelo. Trip 55 no 5, estou em contato com o radar 70 milhas nordeste do Salvador. Voo e Bonfi, inicialmente, reporte para destino. Inicialmente voando pra Bonfi, quando possível, pelo. No solo 44, direita, 19, solo, boa noite. 19, boa, até já. Esse é o 2545, uma boa noite. Solo Salvador, boa noite, Azul 4209, Livana, se escuta. Boa, Azul 4209, Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Alfa até Juliette para ingresso, 4209. Solo Salvador, Gol 604 para o TAC. 173 a bordo, 3 horas e 50 autonomia, alternando Recife. Via Índia e Alfa, ponte espera 118.95, ajuste 6.13, tem um bom voo, boa noite, Boromé 04. Via Índia e Alfa, ponte espera 110, chama 118.95, gol no 604. Para o pushback, acionamento, Oceania 6313, posição 1. Autorizado, Oceania 6313, chame táxi. Chamaremos Oceania 6313. E o 5972 complete a aproximação, torno no 8, decimal 95. 18, 9, 5, 076, prossegue 2.000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado ILS, reportado estabilizado, igual 076. Salvador, Rio, 5972. Me chama a torre Rio 5972. Afirmo. Deixa o equipamento um pouco baixo. Já está visual baixado e travado? Afirmativo. 7 Rio 5972, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus com 08 nós. Ajuste padrão 6.13. 6.13, livre pouso, 100 com 8. Obrigado. Salvador, gol 604, pronto, pontuado no zero. Segundo mais 04, na visão com tráfego na curta final? Afirmativo. Após a passagem do tráfego na curta, ali mantém cabeceira 10, gol 604. Após a passagem do tráfego, ali mantém na 10, gol 604. 84209. 1975-4, meu pé, ajuste no 0 no 3. 4.013, voo 9075. Para o táxi, o Chanel 6303, temos 159 a bordo com 3 horas e 50 de autonomia. Índia Alfa, 18895 a torre, ajuste 10 no 3, bom voo, boa noite, Chanel 6303. Ok, Índia Alfa, 18895 a torre, 1013, obrigado, boa noite, 6303. Nove, sete, dois, no solo, 50 direita, prossegue táxi de Alfa, após... Quilo para o pátio 3, posição prevista do pátio 308. Mesmo assim, fica atento ao sinalizador. Boa noite. Alfa, quilo para o pátio 3, posição 08. Ficaremos atentos. 5972, uma boa noite. Quarto livre decolagem da 10, vento 090 graus com 08 nós. Livre decolagem da 10604. Sou pelo gol 9075, autorizador é meu. Hoje o pé está de VLS, reposto estabilizado com 9075. Reposto estabilizado, 9075, é meu. O gol 1076, estabilizado de VLS, embaixo para baixo. Gol 9076, complete aproximação, torno no 8, decimal 95. 8895, boa noite. Salvador, gol 1076, estabilizado de VLS, embaixo para baixo. 076, reporte marcador externo, baixado de travado. Já baixado de travado, reporte marcador externo. Ok, abandono externo. 604, decola 51, controle 1098, bom voo, boa noite. Obrigado, senhor. 190. Abandono, boa noite, voo no 604. Voo no 604, boa noite, contato radar, voo 370, radial 350, ou 20 milhas após alta. Vicente, curva na esquerda após 2000, final 370, se possível com referência para o de... Pro de... 76, o vento 090 graus com 08 nós, autorizado pouso, pista no zero. Ele pouso no zero, voo 1076, passou externo. Gol 9075, complete a aproximação, torno no 8, decimal 95. 8895, obrigado. Controle de Salvador, boa noite, da 3305, passando 165 para 150, perdeu contato com o Recife. 3305, acione a identificação, projetado para a chegada à área, descendo ao 050. Droid TAP do 050, identificou 3305. Oi, Salvador, Oxanã 6303, ponto de espera da 10, pronto, visou a caronave na curva. A gente mantém a posição, Oxanã 6303. Mantém a 6303. Controle Oxanã 6224, informação Bravo. Oxanã 6224, sem identificação, autorizada a chegada à mão. Estou 060. Identificou, chegada a mar, nível 060, 6224. Uno 604, suba restrito a nível de voo 130. Nível 130, voo 604. Olhe. Salvador, triple 5 no 5 para descida. 5 no 5, aguarde para descida. Guardando 5 no 5. O gol 1604 solicita por 350 para evitar a formação por 20 milhas. Ali preciso, gol 1604. Ok, obrigado. Gol 1604 após desvios pro de Abuco. Pro Abuco. Está presente, então, o 604. 076, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Pouso, pista no 0. Livre de pouso, 90, gol 907. Chename a 3 e no 3, após o tráfego na curva final, ali mantém cabeceiro no 0. E após o gol na curva, ali mantém cabeceiro no 0, 63 e no 3. 3305 da presente voo Iduna, descendo a 2.000 pés, ajuste 1013, está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Desce para 2.000 para o Iduna, 1013, vai reportar estabilizado, 3305. Consiga. 6747, está no portão 3 para pushback acionado. Aguarde ainda para descida, tráfego 9 horas e 5 milhas, rumo norte, está mantendo 130, um bonde 737 de centro. Aviso algo, tráfego sendo ultrapassado. Plano 405, táxi Juliette Alfa, no ponto espera, torno no 895, ajuste no 013, bom voo. Entendi, Juliette Alfa. Pode esperar da mesma quando pronto, 2.118.95. 1.013 ajuste, 405. Informa que o informação alfa, informa a vida. 10, ajuste 1013. Sendo para 4000, 1013, ajustado, trip 5515. Golando 604, livre ascensão 370. Abel, 370, golando 604. Gente, você em posição, a nacional foi do nosso 975. 9075 na escuta. 209. Confirme, é o gol 10776? Negativo, gol 1076 na Alfa, prossegue o táxi, ok? Prossegue na Alfa, gol 1076. Salve Salvador, boa noite, gol 9075, segurando suas coisas. Gol 9075, taxia, seguindo a aeronave da companhia via Alfa, reporte para ingresso no Pátio Uno. Sempre Alfa, reporte para ingresso no Pátio Uno, 9075. Salve Salvador, boa noite, azul 4209. Boa noite, azul 4209. Com fins aprovado nível 360, via pêndulo 16. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto bridge com curva à direita. Transponder 5002, controle 1998. Com fins no 360, via pêndulo 16, decola 10, perfil da Dael, curva pela direita, da Euleda bridge. É, transpone 5002 e o controle 198, azul 4209. Correto, chame pronto, azul 4209. Sente, azul 4209. ...076 via Juliette, portão 06. Via Juliette, portão 06, gol no 076. Me Recife, no 25.45. Boa noite, 125.45. Boa noite, 75.45. 313, decola 00, controle 119.8, bom, oi, boa noite. 098 com o controle, o Oxenã 6313, obrigado, boa noite. Olhe Salvador, boa noite, Oxenã 6313, decolado da 10, perfil da Dael. 9075 na escuta.